dançar, querendo arrochar com a galera que balança, que a menina tá. Fui pro show, fui para dançar, querendo arrochar com a galera que balança, que a menina tá tão graciosa. És muito bela, mas só quer me pirraçar. Vai que dá, amor. Viver euforia, tira a primeira pedra, quem não quis ali queixar. Vai que dá, amor. Viver fora mais, quebrar roxeira ela que se enroscar. Vai que dá, não faz assim não. Não sou no santo, eu vou ter que aproveitar. Não faz assim, mamãe, eu sou descaradinho. Não faz assim, mamãe, eu sou descaradinho. Não faz assim, mamãe, eu sou descaradinho. Não faz assim, mamãe, eu sou descaradinho. Oh, oh. Eu sou descaradinho. Que chama? Portal do Arrocha. Fui pro show, fui para dançar, querendo arrochar com a galera que balança, que a menina tá. Fui pro show, fui para dançar, querendo arrochar com a galera que balança, que a menina tá tão graciosa. És muito bela, mas só quer me pirraçar. Vai que dá, amor. Viver euforia, tira a primeira pedra, quem não quis ali queixar. Vai que dá, amor. Viver euforia mais, quebrar roxeira, ela que se enroscar. Vai que dá, não faz assim não. No sul do santo eu vou ter que aproveitar. Não faz assim, mamãe, eu sou descaradinho. Não faz assim, mamãe.